segura, você vai estar onde? Você vai ficar aqui? Na praia mais longe? Aqui, na praia de céu dobrado? De céu e mais céu para todo lado. E por toda a distância que os olhos não desdobram. Céu no espelho da água e uma completa bagunça das horas. Já faz 3 dias que ainda é o mesmo dia. O mesmo dia de ontem, só que hoje. Faz tempo que a gente foi cansando. Se atolando até quase parando, a gente veio parar aqui. Faz uma era que a mão do outro lado do espelho da água se mexe junto com a sua e toca a superfície do espelho junto com a minha. O toque que te impede de cair para dentro do espelho não me deixa cair para fora da água, não me deixa atravessar a superfície, no limiar onde o lado de fora e o lado de dentro se anulam, se impedem, se apoiam, se supõem. Do outro lado de dentro, os peixes boiam na gente com todas as cores para as quais a gente não deu nome e mais um monte. Os peixes remam e não deixam dúvida. São berbigões, caramujos, mariscos e caracóis. São ostras e a lavadeira na encosta em que maruja o atobá. São moreias e bacuparis redondos. E o coral espinhoso de murungus. As dormideiras que se abrem. O saguragi e a estrela do chão. São jacucacas de olhos castanhos. E siriruias e abiuranas. Aguaís e coroa de fogo. O saíra e o surucuá. E o imenso aruá. São polvos, esponjas e tururins. E inhambuguaçu e jaó. É o aramaçá e a carqueja de escudo vermelho na lama. As algas que relaxam e acenam. E tentam não imitar as rangeias. Mas não podem evitar a sensação familiar que encharca tudo. Do algodão da praia a raia viola. Das caravelas portuguesas. Ao som diverso de cada coisa. O transpirar da filomedusa. O rebolar da ariranha e o peixe-boi e o tigre d'água. E na madrugada de um boquê estrelado, uma onda na outra, uma em cima da uma, as meias se perdem no frio. A gente se vira para trocar de lado num abraço comunista. E eu me estico, tateando com os pés algum porto seguro. Os pés afundam no travesseiro de areia. Opa! Eu fiz com os pés. E eu afundo com eles até os cabelos. Ao redor de mim, os peixes ensaiam a dança subaquática. E dançam uma coreografia sem motivo. Em volta dos pés descalços. Como se eu não tivesse aqui. Como se eu fosse o aquário. Os peixes se movem na transparência. E nadam no absurdo. Nessa sopa de nada. Nesse vazio insípido. Nesse agueiro de choro sem sal. É, só entrou um pouco de praia no meu olho. Tá esfriando. Nessa areia dos castelos abandonados, embaixo do céu doce e mar sem fim, me encontra um coqueiro com muito coco. E um outro quase que todo deitado. E os coqueiros de cabelos repartidos perguntam o que eu tô fazendo aqui. Eu respondo, enxugando sereno no rosto, pensando nisso. Pra lá dos coqueiros, ou uns dias pra lá do depois, desperta alguma coisa. Eu ouço um alvoroço. Eu ouço a barulheira. Uma parlenda. Uma cantoria que não é de céu. Que não era do mar. Uma cantoria se achegando mais. Na distância, eu vejo crianças. As crianças correm. E elas pulam e fazem assim e gritam que deu certo. Que deu certo. E a praia para. E o tempo parou de parar para a música das crianças. As crianças se vão. Elas passam para nunca mais voltar. E no tempo e espaço da praia ficou a dúvida. O que que será que deu certo? O que que dá certo para um bando de crianças de praia, saltitáveis e paralisantes? O que que pode ter dado certo nessa praia que nem muita coisa tinha? Não tinha ondas. Nem vento tinha. Só um mar de espelho que misturava mel e mar. E céu. E sal. Tinha uma infinidade de peixes voadores. Cada um de um jeito. Tinha uma estrela do mar fugindo com mil pernas. Tinha uma pessoa para quem o tempo passou. Você não tem que ir para casa. Mas você não pode ficar aqui. A gente se vê do outro lado. A maré puxa a praia a cada onda. O vento carrega o canto dos olhos de areia. The life and death dramas of sea stars unfold before our very eyes. Creatures that look slow and simple actually started the nimble dance of life. Carrega a praia inteira. To move with intent. To explore the world. Quem tá aqui? Bem-vinda de volta. Vem. É hoje. Já é amanhã. Tudo bem. Ainda tem tempo. Ei, isso, esse achego, é manha, é mormaço, e dá voltas, é entrega, é afresco, é brisa. É mesmo. É a nossa casa. E nos acha. Aqui. é você. A imensidão te espera lá fora. Um céu de hibisco, longe dessa caverna descoberta. É o peso do ar. É o portão da história. É o começo do tempo, quando nada era. Nem a areia era, nem o mar, nem as ondas frias. Você não é a semente adormecida do lírio d'água, com seus 6 braços e centenas de perninhas. Um corpo vivo, capaz de perceber, que percebe a si, percebe ser, percebe que não sou eu aqui, percebe o seu limite, percebe você, onde você termina, o mundo começa, e até onde pode ir. E apoia a pele no mundo, em parte, para que se invente um movimento de partir, de varrer a areia desses olhos enxutos. Isso, assim. Esse é você. Desgruda, desdobra, se solta devagar e sai da cama dando estrela. Põe a roupa de cama na janela para arejar. E veste a roupa na cama. Espera um pouco. Você é o agora. Abre os olhos. O que você vê? Eu vejo os meus olhos te olhando. Vejo você. É porque você tá no pique. E corre! Vai, corre! Com o pé firme no chão, dos dedos ao calcanhar. O vento te empurra, mas será que o vento consegue te escutar? O outro pé no ar procura o chão. E ao encontrar, você permanece de pé. Mas não para de correr. Você sabe como é. Uma pisada após a outra, as pernas disparam e você se equilibra com o vai e vem dos braços. Tem que correr! E a postura avança e o diafragma expande no abdômen. Respira e enfrenta o pé d'água. Uma perna passa a outra. Você toma distância. Vai rápido, vai sendo levada, acelerando a marcha, desafiando o vento que empurra os pés dedicados e sente o ar se abrir para você passar pela voragem. E corre para não atolar, para não ficar para trás. Corre para não se perder. Corre, porque senão como o tempo faz para passar por você? Corre e começa a ver sentido em correr. Tem que começar de algum lugar. E corre para alcançar o menino sol, porque ele acabou de nascer. Será que não dá pra ir mais rápido? Vai! Corre, que é pra ontem! Corre atrasado! Tá tudo atrasado! Corre cedo, no escuro, acordando ao contrário, contra o horário! Corre, que o primeiro raio de sol é um ponteiro exato! E corre pra chegar, pra romper a espuma madrepérola no banco de areia e quebrar a maresia na garganta da cachoeira! Corre por mim, sem demora, pra não passar da hora. Corre rápido pra alcançar o fim. Corre sem sair do lugar, pra não se molhar, pra chegar, pra acompanhar os próprios pés. Vai que ninguém é tão rápido quanto você nessa corrida. E corre pra sair mais cedo, pra ser o primeiro, pra voltar devagar e sem desejo, porque já vai passar. Corre pra descansar. E do que mesmo? Eu sei lá. Corre porque já tá passando. Atrasado, não dá pra alcançar um minuto. Corre porque pra não pegar fila é melhor correr. E corre pra não perder o sol se pondo. E se for rápido, vai poder, de novo, ver o sol se despoer. Igual quando você veio correndo, se embaralhando comigo. Trupicando em tudo. E a gente era o picadeiro e você era o mundo. E você não queria nem saber. Corre atrás do seu sonho. Que se não tiver sonho, é ainda mais fácil correr. Corre até tudo ser sonho. E você, dando o seu melhor, correr só por correr. Eu tô correndo, você não tá vendo? Eu tô indo depressa, o mais rápido que eu posso, o mais depressa que eu consigo. Olha os meus pés sinceros, eles nem tocam o chão. Olha como eles quase somem de tão rápidos. E fica só um borrão. E eu avanço contra a neblina na direção do horizonte. Eu viro a esquina, eu abro o caminho, eu passo pela vida. Eu sou um raio, um vulto na escuridão. sem rastro, eu já fui, já passei, não tá vendo? Então, os meus pés vão tirar a gente daqui. Você vai ver, a gente vai vencer, a gente vai resistir, como uma pluma na água, na correnteza, sem medo do infinito. E vai virando uma coisa só. E tudo fica pra trás. A ilusão do movimento se perde e parece mesmo até que não se move. É tão rápido, passa pela gente. Tem que ser mais rápido pra chegar, pra alcançar, pra conseguir. Sou eu passando, andando em círculos, talvez. Não dá pra saber, não dá pra ver nada. Vai, corre sem pensar. Corre porque, sei lá, corre pra não esquecer que você só sabe correr. Repara, passam castelos inteiros sob o céu bugio. E eu continuo veloz, na chuva que lava as calçadas e derrama a praia nos beirais da cidade sem nome, desviando da reverência das árvores, do que não faz sentido. Eu esbarro em alguma coisa, mas eu tenho que ir. Um beijo. Eu tenho que seguir meu rumo. Eu só quero chegar logo. E agora falta pouco. Não falta mais nada. 2, 3. E eu chego na hora, toda desbagunçada, mas em cima da hora, na fila para voltar mais tarde. A fila anda sem parar. A fila é um cardume de gente e segue seu rumo. Eu subo as minhas meias antes que alguém note, mas talvez seja tarde demais. É melhor arranjar alguma coisa para se distrair antes que você pense. Antes que você pergunte o que é mesmo que a gente veio fazer aqui? As pessoas olham para o nada. E as pessoas estão paradas, respirando. O que você está fazendo? O que elas estão fazendo, paradas e respirando? O que você faz quando o seu corpo está parado e respirando e olhando para o nada? Você fica sem saber o que fazer com as mãos? Você lembra? Você percebe que ela está aqui? Você se mexe? E sai de perto de si. E esvazia o silêncio do lado de dentro da gente. Antes que tudo vire alguma coisa. Alguma coisa dessas coisas que viram quando a gente para, respira e nada. Rápido! Antes que o que eu tô falando comece a fazer sentido. Antes que minha voz preencha tudo. Com tudo que não existe e que não tem nome. E que não faz sentido. Arranje um som. Uma obrigação. Um desejo. Que me tire daqui. De perto de mim. Dessa coisa sem forma. Vai. Atravessa a calçada pro lado de fora. Pra fora de tudo que possa provocar. Com as mãos nos olhos, você fica invisível e desaparece pros seus próprios olhos meus. Você evita me olhar no seu olho dela, no meu olho seu. E agora, pra não dar mole, pra ela não chegar e falar, nem de brincadeira, se eu lembro de mim, se você lembra dela, E assim, para eu não falar com todas as palavras que eu esqueci, você faz de tudo para não falar que você nem lembra de si, de quem você era antes de chegar aqui na nossa hora. Tudo para não falar e para esquecer de quem você não é, de quem você insiste ser. Meu bem, você trata o mistério como uma desconhecida. O que você achava que ia acontecer? Você não quer nem saber e desvia o olhar de conhecer. Pra gente não se achar, pra não ter porquê. Pra gente esquecer. Pra gente não falar. Porque se ela te achar, porque se a gente não se perder, mais cedo ou mais tarde, você vai. E na falta do que falar, vai dizer: oi, sumida. E se a gente nunca mais se olhar, a gente nunca mais vai se ver. E se olhando e olhando pra você, olhando, a gente não vai se enamorar. E você não vai nem saber, que você faz nem ideia, e vai se dar conta, e você vai esquecer, e você vai esquecer. E você vai perceber que não deve ser, que não é o que é o que só pode ser. Você não quer nada sério com mistério. Porque não tem o que querer. Do que você tá falando? Do que é que você tá falando? Não tem nada lá, não dá. E pra quê? Sei lá, que loucura. É melhor me concentrar. É melhor correr. Eu sei que tá tudo fora do lugar, que é assim, que não devia ser, que é aqui, que é bobeira, que não tem nada a ver. Não precisava, deixa pra lá. Vai passar. E que já passou. E nada de valor se perdeu. A fila andou. Não tá vendo? Eu acho que não tem ninguém aí. Será que você não tá na fila errada? Essa é a fila pra saber quem é você no absurdo. E, pelo visto, ninguém vai dar as caras por aqui hoje. A fila anda sem parar e segue indo pra lugar nenhum e te deixa ver navios. Tudo por causa de um atrasadinho que não tava lá quando você precisou. Um atrasadinho atrasando a sua vida. Você não percebeu. Putz, desculpa ser eu a te falar assim, mas é que eu... O atrasado é você. Sempre foi você. Desde o começo. Como podia não ser? É você. Era você que eu tava esperando parar de esperar. Se através de mis ojos te viera, todo esse tempo não poderia explicar. Não era eu. Lo que yo siento. Outra vez. É você. Se pudiera contar las miradas. Sou eu. Não poderia olvidar. Você percebeu? Bellos momentos. Eu não tô falando dos outros. Tá chovendo fora da ópera. Eu tô falando de você. Do que ela tá correndo? Você consegue ver? A gente devia estar correndo também? Eu nem sabia que a gente tava indo pra algum lugar. O lugar já passou. Tem sempre um lugar. Onde você tá indo com toda essa sensibilidade? Tá olhando pro lado por quê? E a água mole te procura. Corre. A estrela cadente que caiu no mar. Eu só não queria que a gente voltasse pra casa de corações vazios. São borbotões? Ou os meus olhos que estão sujos? Embaixo do toldo, na vitrine, a sereia repousa dentro do vidro embaçado. E a cidade, do lado errado, reflete invertida no fundo do mar, do outro lado do mesmo vidro. O sereno desce na superfície e escorre, abrindo caminho no bafo deixado pela chuva. Revela dois mundos misturados e indistintos. O céu do lado de cá parece uma estampa de assento de ônibus. E o simbolismo do lado de lá anuvia e fica meio que perdido. Em cima das pedras de castelo, um caranguejo violinista faz serenata. Eu jogo umas conchinhas trocadas para ele. Guarda suas forças. Aqui, a vida acontece em câmera lenta. Ele diz, fazendo rima. Corais, folhas de pedra e buquês de lírios e peixes pérola e algas em suas casas de vidro. E turbelários livres com seus cílios longos planam tremendo ao vento ao som de falsos trompetes. E os peixes nadam no fluido incompreensível, juntos em cardumes, em grupos movidos por um mesmo princípio. Os peixes nadam no rosto de uma menina com a etiqueta para fora. E fica parecendo que ela tá do avesso. Mas não é a menina. É só o reflexo. Atrás do espelho, o outro rosto transparece e imita tudo. Uma figura de menina que não parece comigo, invertida, dentro do aquário sujo como um peixe fora d'água. É assim que você me vê? Toda errada. O primeiro instinto é de sorrir, de balbuciar, de abocanhar você. Eu danço e o passo do outro lado se move comigo. Eu estico um braço e o movimento se repete esquisito. O gesto se afasta e, no mesmo ritmo, o invertido percorre espaço parecido. A sereia empresta os meus olhos e olha de volta para si mesma. Eu vejo ela, como não vê-la? E eu vejo você, e ao te ver, a gente acena atrás da barreira de corais. E as cores sequer fazem sentido. Isso é um sonho? Depende pra onde você tá indo. Você tá lendo direito? As palmas abertas. Será que ela percebeu que a gente tá falando dela? Impressas na parede da caverna de vidro. Corre do esmorecer. Acenam. A gente escuta o mundo. Se encostam rendidas. Os dedos enrugados. Uma vida inteira da boca pra fora. Distantes. E eu nada nessa fase da água. Seria isso algo de sua natureza? A gente lamenta juntas. O dia passado. Essa é uma verdade. Acho que acabou essa parte. Um abraço mão dada. A conversa esquecida. Esse pensar. Não foi tomada de dar larga del sol, por enfim, por debaixo. Não tenho o que falar. Graça. Opa. Desculpa. Nossa, essa é uma... Eu acho horrível. Alguém sem graça. Sem alma. Sem nada. Tá ficando escuro. Minha bateria tá acabando. É o fim do dia. As estrelas já começam a dar as caras. E mesmo paradas, elas passam. Mas agora eu sei por quê. O céu estrelado todo gira. Mas não é o céu. É você. Agora parece que a gente só vive esperando. Esperando as ondas chegarem. As ondas levarem a gente aos cacos como se não fosse nada. Num dilúvio, num prisma. Numa jornada pro fundo do aquário. Esperando o fim do castigo. Aqui, nessa beirada. No limiar do nosso próprio tempo. Escuta esse grito surgir do nada. E, no instante seguinte, desaparecer. E não saber o que fazer com isso. Esse marasmo no canto dos olhos. Um encanto. Mostrando que ela não é desalmada. Que ela não é sem graça. Eu vou descarcinizando. Vai ver a ansiedade. Talvez só precise esperar. Igual no universo que não existiu. E não havia ninguém para perguntar. É só esperar? Esperar entardecer. E de tarde ser. Ei, volta pra cama. Toque, toque. Quem é? Sou eu mesma. Será que a gente consegue achar um cantinho no coral da vida pra gente dar as mãos? Pra saber mais da gente, acesse nosso site comoperderamigos.com. Lá tem os nossos links e mais podcasts. E eu tô por aí. É só procurar. Lago Ness. Não Lago Nisse, a Ilha do Coelho. Ness. Lago Ness. Sou eu. Fico o convite. A gente mora na mesma época. Não é muita coincidência? Te esqueci. Obrigada por ouvir. Me conta do seu sonho pra eu te achar por lá. Eu sei que você acha que não tem sentido. Ausculta no meu peito a voz insubstituível. E a gente se entende por acidente. Os gestos sem ensaio. Como que o mar ficou tão calmo? Se você tá ouvindo isso, já é amanhã. Faz 3 dias que meus pés vêm parar na areia grossa dessa praia. Se eu sou o naufrágio, e se cada grão de areia é a praia inteira, você tá pensando no quê? É areia na sola dos sapatos de Vinicunca. Areia vinda de todo lugar, que se desfez da pedra que ainda existe 1 milhão de anos atrás e viajou na correnteza com o vento na água salsa e doce. E se quebrou em pedaços, em partículas de atomáceas, até vir parar debaixo dos nossos pés e se perder. E já se vai mais um dia à beira-mar. E agora não falta mais nada mesmo. O brilho dos cristais infusos no borrão da água, será que eu pisquei demorado? As algas, esse fogo vacilante. Será que piscaram de volta? Tem alguma coisa fora do lugar. Por toda parte. Eu toco na areia, uma franja de onda e espuma despenteia na água espelhada. Mas não é areia, são nuvens, é poeira, é você. Não é nada, é música e é o vento. E o mundo gira perturbado, se refazendo no encontro com a ponta do meu dedo. É uma troca, um encontro. É a hora errada de dizer o seu nome. Eu risco a névoa num rastro desalinhado. Uma coisa tímida e improvisada vai se imprimindo. Um rabisco trêmulo. Na nebulosa, o caranguejo fulvo vai se engrenhando e desvercrendo na água, na neve marinha. Na areia que cheira a banana. queria que você falasse comigo pra eu não esquecer a música. Era isso. E aí você ficou quieto. Foi muito engraçado. Ai, ai, que besteira. Ai, ai, a barriga tá doendo. Você é o agora.